Nacional a serviço da comunidade. 40 anos de rádio. Imebuia, a tradição do rádio. Está começando Alvorada na Fazenda, um programa de comunicação e utilidade pública. Avisos para o interior do estado, notas diversas e a música regional. Alvorada na Fazenda, um programa de Ivori Gomes Belo, o popular Cerejinha.